Caraca, o que é aquilo ali na janela, velho? Oh, meu Deus. Caraca, que é aquilo, Magal? Não sei, velho. É tipo um arara, velho. Parece aquele Blue do Real, sabe? Deixa eu ver o que é aquilo ali. Ah, coitado, não sabe voar. Caramba, velho. É um arara mesmo, olha. É arara azul e tá com a carta aqui, ó. Cuidado Presa com o na. Ibama, hein? Cuidado com o Ibama. Vai lá. Eita, eita, noite. Chega mais aqui, vamos ler essa carta aqui, porra. Pera aí. Foda-se, Ibama. Fuck the police. Chega aqui, ó. Olha aqui, velho, tem um emblema da Escola de Magia Brasileira, caralho! É aquela do Blanca lá, sacanagem? Ah, cara, eu sempre te achei uma pessoa meio mágica, cara. Oh my God. Que gay, velho. Tá Esquisito bom, mesmo, né? vamos lá. Vai, deixa, né? Deixa. Dá a carta pra ele, Magal. Acho que é bem pra ele. É, deve ser. Não, deixa eu ler aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Para LP Magal, do lado esquerdo do sofá. Errou porque eu sento no direito! Então é pra. Mas é o Não, não é pra esquerdo comer. de quem, cara? É o esquerdo da escola de magia brasileira. Eita, e agora? Paradigma. Olha, o Gabriel, ele é inteligente, hein? Ele iria pra Ravenclaw se ele fosse chamado pra Escola de Magia Brasileira. Cara, isso aí, velho. Bora lá, vamos lá. Tá escrito aqui, ó: Escola de Magia Brasileira, cujo diretor é Blanca. Tá vendo? Cara, velho, eu sempre gostei do Blanca, velho. Melhor personagem do Street Fighter, Da Ordem das Enguias, o orgulho da raça Lobei, grande velho. Lobei. lutador e cacique supremo. Caralho, viu? Cacique Supremo, foda. Olha aqui, ó, tá escrito aqui no final da carta, ó. Cara, não Prezado. interessa o que tá escrito no final da carta, ele é o Cacique Supremo, vai logo. Foda-se, a carta é pra mim. Temos o prazer de informar que Vossa Senhoria tem uma vaga na Escola Brasileira de Magia. Convocamos Vossa Senhoria para a Central do Brasil embarcar no Expresso Med Maria para dar início ao seu ano letivo. Pô, esse Expresso Med Maria é aquele 2222, né? É. Pelos poderes do Satã, eu tenho a força. Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Estou aqui com meu amigo de sempre, Reinaldo Siqueira. E também com o Saci Pereira da internet. Magal, que acabou de ser chamado pelo seu pai. Pera aí, já volto. Caraca. Caraca, pirulito na cara, né? Putz. E também o nosso amigo super convidado especial de lá do Claqueste. O subjetivo é o Rodrigo do Clacast, um podcast sobre absolutamente qualquer coisa que nos der na cabeça. E pra mostrar o lado feminino, a visão feminina pela. Caralho, que escroto. Pela obra de J.K. Rowling, eu trouxe o meu amigo. Opa, tudo bom? Aqui que tá falando o Wolf, postador do Otagodificador e inútil nas outras horas. E para tumultuar toda essa galera pra fazer uma bagunça, eu trouxe uma pessoa educada. Olha aí. E aí, é o Gustavo aqui, sou um cara muito educado, como meu amigo disse. E aí, man? Eu. Caralho, que foi isso? Certo. Então. Sim. Oxente. Bora lá. Você tá meio. Reinaldo. Meio afetado hoje, velho. Qual o caso? Reinaldo, qual o tema de hoje? Vamos falar sobre. Vou seguir aqui a linha de raciocínio da Rede Globo sobre o bruxinho do barulho. Vamos falar sobre Harry Potter. Então é isso, galera. Então vamos, que o mundo tá acabando. É isso aí. Quer ver o mundo acabar pra você? A volta que dá. Que merda. Antes de começar o programa, eu queria falar que eu sei porque o Wolf gosta de Harry Potter. Ah, não. Começa com isso, cara. O Wolf sempre quis pegar na varinha e sentar na vassoura. Ai! Vamos começar agora o programa falando sobre a autora, a mulher que conseguiu conceber toda essa obra. Qual o nome dela? Magal. Eu sei o nome dela, seu merda. Não precisa perguntar pro Magal. Foi. Ele deu aquela desistida, né? Magal. Tipo, ele foi passando o dedinho assim nas fotos do Skype. É, Magal. Fale, Reinaldo. Vamos lá, vamos ver se o Reinaldo estudou mesmo. É a J.K. Rowling, né? Olha não, aí. A gente quer o nome completo. Sem sigla. Grande demais. Ah, eu sei mesmo, não precisa perguntar pra Gal. Pô, achei que J.K. Rowling fosse o nome dela mesmo. Não, claro, não. Nossa, é... Joanne Caitlin Rowling. É tipo O.J. Rowling. Exato. Então, o Wolf sabe como é, Wolf. Fala aí, porra. É Joanne Kate Rowling. Kate? É. É Caitlin. Não. Por que essa galera, esses autores ingleses, tem mania de botar, abreviar a porra do nome? Não, eu vou explicar aqui por que ela fez isso. Na verdade, por ela ser uma escritora, ser um escritor e não ser um escritor, ela ficou com medo de... A editora ficou com medo dela ter rejeição do público masculino, que era o grande leitor das obras de fantasia. Então, abreviou pra J.K. Rowling, então. Ah, é, faz mesmo? Sentido, faz sentido. Eu nunca sei se é homem ou mulher. Eu achava que ela era homem quando eu comecei a ler. Exato, exato. Por isso que, inclusive, o Harry Potter é um personagem masculino, porque em questão comercial, vocês sabem que vende muito mais. Inclusive, eu não leio nada que a protagonista é uma mulher. Que isso? Isso é grave pra caralho. É, sério. É. Ela começou a escrever ainda na infância, né? Ela escrevia pra irmãzinha caçula dela. E sempre tem essas histórias de autor, né? Que o autor escreve na infância, pra um parente, e ela escrevia pra irmã. É o mito de criação do autor. O primeiro livro ele foi lançado em 1997 e foi bem aceito, mas ele só atingiu os países que eram de língua inglesa, né? Porque era muito mais fácil dela divulgar o livro e tudo, e ela fez um trabalho de divulgação forte. Conseguiu atingir bastante, até pela qualidade do material, né? É um livro bacana, então as pessoas vão passando para os outros. Em 99, ela vendeu o direito da filmagem do Harry Potter Pedra Filosofal para a Warner por 1 milhão de libras. É. Só. Caraca. Muito barato. Muito barato mesmo. Peraí, ela lucra alguma coisa com os filmes? Caramba. Não, é por isso que hoje em dia ela é pobre. Peraí, meu detector de sarcasmo falhou aqui, isso é. Porque se ela vendeu os direitos em tese, sei lá, o contrato dela devia ser, ó, 1%, 0,2% dos lucros a vir pra você, minha filha. O resto é da Warner. Ela sabe? É bilionária, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a gente tem que considerar que ela também vendeu bilhões de livros, né? Exato, mas se for ela vendeu os direitos assim pro filme por um preço desse, ela não deve receber muito lucro, não. Se recebe, é muito pouco. Não, mas só do primeiro filme, vendeu, aparentemente, né, Gordo? Só do primeiro filme, e ela também só vendeu o direito de filmagem. O direito do livro tá com ela, entendeu? Ah. Ela concedeu a Warner o direito de filmar o livro dela. Eu sempre escutei que, no mito de como surgiu, não sei o quê, sempre soube que a J.K. Rowling era uma pessoa pobre, miserável. Não, era não tem mesmo. Nada a ver isso não. É? Não, ela era pobre, não, ela não era rica não, ela passava por uma série de dificuldades financeiras, assim. Diz a lenda, me corrija a Wolf se eu estiver errado. Ela escreveu Harry Potter numa crise de depressão que ela tava. Caraca, é assim mesmo. Então foi pacto com o diabo mesmo, velho. Ela escreveu dentro de um pentagrama. Exatamente. Ela colocou um bafomé na porta da casa dela. Casa não, barraco. Falou entendido, né? Eu cheguei a ver um filme dela, da história dela, só por curiosidade. O que aconteceu? Ela, quando era pequena, ela sofreu pra caramba. Tipo, além do fato dela aparecer um moleque realmente, do jeito que ela cortava o cabelo e tudo mais, ela parecia realmente um moleque. O fato dela querer escrever, gostar de escrever coisas, o primeiro livro dela foi O Coelhinho. Tinha 8 páginas da história. Aí o que aconteceu? Ela sofreu muito bullying na escola, normal. Ela conheceu um cara, depois de muito tempo, quando ela estava em Portugal mesmo, que tinham falado. E esse cara resolveu casar com ela e teve um filho com ela. Eles passaram mais uns 2 anos juntos, o cara perdeu o emprego, não sei o que, aí. O cara voltava bêbado, ficava com outras. Aí ela resolveu falar, falou que ia se mudar. Isso ela já estava escrevendo Harry Potter, depois de Viagem do Trem mesmo. Ela, nessa crise de depressão com o marido, ela começou a escrever Harry Potter. Ela tava no final do primeiro. Aí eles brigaram, ele bateu nela, começou a jogar todas as folhas dela no chão e tudo mais. E ela chamou a irmã. Aí ela pediu pra viver na casa da irmã e tudo mais. Nisso ela vivendo, ela mostrou a história pra irmã. Uhum. Aí a irmã disse assim: nossa, é mágico. Porra, isso é. Aí, o mais impressionante é que ela não, por estar com raiva do cara lá, ela não fez nenhuma referência, né, a nenhum marido que coisava. Isso é. Porque geralmente quem tem trauma dessas coisas assim não, mas ela... O tio Dursley, porra. Então, isso que eu ia falar. Não, mas... O dor do bigodudo... Ela só não brigou com o cara depois do que acabou o primeiro livro? Uhum. Não, ela tava acabando o primeiro livro. Ela brigou durante o livro, porque o cara achava que era besteira. Ah, sim. Ela fez referência à depressão que ela sentiu, que são os dementadores, né? Tudo de triste. Exatamente. Ah, sim. Das pessoas. E outra coisa, essa parada aí dela aparecer homem, eu não concordo não, velho. Ela é mó milf, velho. Pegava ela. Milf? Você tem o sexto DVD duplo? Não sei se alguém tem aí. Não. Bom, eu tenho. Duplo não tem, não. Ah, se você quer, você pode comprar aqui no link da Saraiva. Exatamente, clica aí. Ah, claro, claro. Eu tenho ele. Mano, ele conta a história dela. Foi o primeiro documentário que fizeram antes desse filme aí. Meu, mostrou umas fotos dela com a irmã. Cara... É bizarro, ela era realmente moleque, na boa. Ela parecia realmente que moleque tinha sarda, assim, cabelo curto, meio que assim, bagunçado. Nossa, cara, era bizarra a situação. Mas faz muito sentido ela procurar a irmã depois dessa crise de depressão, porque a irmã, afinal de contas, era pra quem ela escrevia as histórias antigamente, né? E ela foi procurar a irmã pra mostrar a história. E que bacana, né? A irmã ter gostado, a irmã ter abraçado a causa da outra, né? Nisso que ela abraçou, falou que abraçou ela e tudo mais, ela leu o primeiro livro e ela mostrou que ela tinha os finais. Ela falou assim: ah, eu tenho o final. Aí ela falou assim: ah, você tem o final do segundo livro? Ela falou assim: não, eu tenho o final do sétimo. Aí a irmã fala: caramba, como é que você fez? Você escreveu primeiro e escreveu o resto em detalhes? Foi exatamente isso. Ela escreveu tudo por partes. Então, assim que ela terminou de escrever o primeiro, a irmã incentivou ela a mandar pra empresas de livrarias, assim. Só que ela falou assim: meu, ninguém vai aceitar isso, cara. Aí nisso que ela mandou pra várias, ficou mandando, ninguém aceitava, ninguém. Uma empresa parou, uma mulher lá leu e gostou e levou pro gerente dela e falou assim: meu, publica isso aqui, eu acho que dá certo, vai dar lucro pra gente, não sei o quê. Aí o cara, ligaram pra ela depois de uma semana falando: nós queremos comprar essa história, Harry Potter e a Pedra Filosofal, por 200 mil libras. Uhum. Caraca! Nossa, 200 mil libras, isso? Aí ele falou: é isso mesmo, sei o que, depende das vendas, queremos exportar para os Estados Unidos e tudo mais. E foi aí que ela começou a crescer. Olha aí, cara, que bacana. Então, eu lembrei de um detalhe, que na época que ela escreveu a Pedra Filosofal, ela não tinha meios digitais de escrever a obra, no caso, um notebook, um computador, qualquer coisa do tipo. Até porque, naquela época nem existia notebook, E ela não tinha acesso ao computador. Então, pra divulgar a obra, ela teve que escrever 7 vezes a Pedra Filosofal à mão, pra mandar pra cada empresa. É, uma máquina de escrever. Ah, ela tinha máquina. No filme, ela usava máquina. Eu lembro de ter lido que ela escreveu manualmente. Sim, manualmente. É. Mas ela não tem Xerox na casa dela, não? Porra. Quem vai fazer com o Xerox, cara? Não, ela vai lá e entrega. Ela deve ter sido burra e entregado a original 7 vezes. Cara, que merda, né? Olha aí, que gênio. Ó, em 97 já existia laptop sim, né? Mas ela não tinha, porque ela era pobre. Cara, ela não tinha nenhum dinheiro. Como é que ela ia comprar um laptop, velho? Na boa. É, complicado. Aí o Paco fez o pacto com o demônio, vendeu um bocado, comprou um laptop. Ela num barraco na cidade industrial, com Bafomé na porta, levantando do chão aquele notebook da Apple. Saindo do fogo, né, velho? É, e já com metade. E ela jogou. Escrito, ela deve ter sacrificado um bocado de criancinha, né? Nesse ritual. Porque... 7 crianças pra fazer 7 horcruxes. sacrificou a infância de muitas crianças, porque botar um moleque de 7 anos pra ler 1.500 páginas é uma sacanagem, velho. Porra, eu lia muito rápido isso, cara. Impressionante como ela escreve bem. Porra, eu também li, cara. Eu li. É, mas eu não sei, né? Porque eu li em português. Eu também li rápido pra caralho. Pode ter, sei lá. E esse livro, que foi escrito por uma escritora pobre no subúrbio da Inglaterra, pra colocar logo assim, pra dar aquele drama, conseguiu lucrar no cinema a mesma coisa que Star Wars lucrou, cara. Você sabe o que é isso? É pacto com o diabo, cara. Não tem... Cara, os indícios não aparecendo aí. Ela escreveu muito bem, cara. Que é isso? Ao contrário do George Lucas. É, só não sabe exatamente. O nome dela, né? Porque ela teve que escrever 7 vezes. E das 7 vezes ela repetiu todas as palavras igualzinho. Caraca, isso não pode ser coisa de seres humanos, velho. É, né? 7 é um número cabalístico. Fica aí. Porra, pra... verdade, na verdade, quando surgiu do chão, ele falou, tu tem que fazer 7 livros. É. E 7 livros. E você tem que fazer com a porrada de página, que é pra as criancinhas ficar maluca. Ela deve ter sacrificado 7 virgens também. Pô, você tá com um negócio de sacrificar. Na verdade, foram milhões de virgens ao redor do mundo. Exato. Ela condenou as virgenzinhas a continuarem virgens e falando de sonhando com o Daniel Radcliffe. Olha que merda. Aí veio o Robert Pattinson. Agora nós vamos adentrar o universo que a J.K. Rowling escreveu. E, cara, eu julgava o universo do Harry Potter muito pobre, porque eu não li os... E nos filmes eu via muito pouco explorado, sacou? Pelo menos os primeiros. Nos primeiros. E aí eu ficava aquela coisa meio assim, e quando eu fui estudar pra esse podcast, velho, eu vi o que ela tinha pensado, velho. É muita coisa, velho. É muita coisa mesmo, ela pensa em uns detalhes assim, e em umas paradas subjetivas. Nossa, cara, que o, inclusive o Rodrigo deve adorar. É que assim, mano, você falando do negócio dos filmes, cara, realmente, o filme é muito pobre baseado no livro, velho. Eu não entendo como é que eles conseguem fazer uma coisa tão resumida como aquela em 2 horas e meia. Cara, o mundo de Harry Potter, ele realmente é muito bonito, e era a minha parte favorita no livro. A história principal, até lá pelo 5º livro, eu realmente não me interessava muito, porque era muito infantil e tal, eu era meio pra frente já, uma criança meio pra frente. E, cara, realmente, cara, as próprias bobeiras que tem, feijãozinho de todos os sabores, todas aquelas versões mágicas das nossas coisas, dos produtos de vender pra atrair criança... Ou a tecnologia mágica, né? São os utensílios mágicos. Pô, eu achava muito maneiro, muito mais legal do que toda aquela história central. Veja bem, amigo. É zoado. Tem umas partes que é zoado. Essa porra de cerveja amanteigada é a parte mais zoada. Que isso, cara? Eles bebem isso no Reino Unido? Sim, eu sei, mas... O quê? Existe... É a primeira coisa que você imagina. Como é que é? Existe um prato típico, um copo típico em inglês, cara, chamado cerveja amanteigada? Drink. Existe, cara. Não, mas foi criado depois, cara, do Harry Potter. Depois do Harry Potter foi criado, né? Não, filho. Não, existe, velho, cerveja? Maluco, cara. Caralho, existe? Nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar, cara, do Idigo Mel. Se você for na Disney, você vende lá a cerveja amanteigada. Não, mas na parada do Harry Potter. Ah, pera, né? Viu? É bebida pra crianças, como no livro. É, cara. Porra. Não, mas no, na Disney foi feito. Inclusive, você come feijãozinho de vários sabores na Disney. Mas como assim? Ah, porque a Warner tem alguma coisa com a Disney? Tem um parque lá da Warner, do Harry Potter, que tem várias... Tem um parque do lado da Disney, cara. Do lado da Disney. Tem a Disney do lado da Disney, que é, não sei, da Universal Studios lá, tem o parque do Harry Potter. Lá você compra tudo que você quiser, tipo... Não tem hipogrifo, infelizmente, mas tem feijão de todos sabores. Graças a Deus, né? Mas as crianças, vou matar todo mundo! Ia ser muito louco o hipogrifo, cara. Mas tem cerveja manteigada, eu não sei do que é feito cerveja manteigada. Na boa. Eu tenho um palpite. Cerveja e manteiga. Então, mano, mas não pode ser isso, velho. Na verdade, não. Eu tô vendo aqui uma galera ficou fazendo a pesquisa de 3 anos. Na verdade, foi uma canelada bonitinha, porque realmente não tinha cerveja amanteigada. O Magal sempre está certo, graças a Deus. Sempre está certo. Mas essas bebidas estranhas, realmente, você não pode falar que é porque a bebida estranha, o livro é ruim, porque é cheio de bebida estranha pra gente que passa frio. A cerveja amanteigada é feita com caramelo e não manteiga. Caraca. Merda, hein? Deve ser melhor, né? Pô, acho que sim, né? Porque cerveja caramelada ia ficar idiota. Muito idiota. Mas nem assim. Você ia imaginar um copo todo, sabe, envolvido naquele crosta de caramelo e o cara lambendo o copo e bebendo cerveja. Não, nossa, você pega o copo e gruda na sua mão, tá ligado? Fica lá. Aí o maluco bêbado gruda o copo na testa e fica... Certo? Um ponto muito interessante que eu sempre fiquei irritado no filme, que ele nunca explica no filme, é o surgimento dos bruxos, né? Eles simplesmente estão lá. E aí, todo mundo dos bruxos e tal. E aparentemente no Harry Potter você tem que ter algum gene ali pra você fazer isso. Ah. É o gene recessivo, rapaz, olha só. Eu só não sei por como é que os bruxos, com essa logística de merda, conseguiram se manter tanto tempo afastado da sociedade atual. Porque na verdade é o seguinte... Eles são interligados, né? Porque tem nego do Ministério da Magia que tem... Não, mas ali alguns, é tipo... É, a mas relação... aí eles selecionam um trouxa que não seja muito... Eu acho isso bizarro, cara. Trouxa, cara. Isso é... Puta, que ofensa, cara. Eu me senti ofendido lendo aquela merda do livro. Ah, seu trouxa, você tá lendo essa merda, me deu dinheiro, né? Fiz paco com Satanás. Basicamente isso que ela tá falando. Bizarro, cara. Puta que pariu, cara. Na verdade, ela fala como se fosse realmente um gene que permitisse você soltar a magia, entendeu? Ela não diz de onde vem, mas é como se fosse assim. Pegue nossas histórias de bruxa que a gente tem na época da Idade Média, certo? Uhum. Ali realmente eram bruxas, sabe? Então, foi até a época que surgiu Hogwarts, mas depois a gente vai falar disso. As bruxas eram perseguidas, existia um conflito com os humanos, entendeu? Então tinha toda essa questão. Os bruxos nunca foram aceitos porque eles eram diferentes, sabe? Então é uma questão genética. Você é filho de um bruxo com a bruxa, você é bruxo, entendeu? Ou você tem algum parente distante que foi bruxo, o gene dele pode chegar a você, assim como você pode ter um parente distante que é um anão e você ser um anão, entendeu? É estilo X-Men, né? É, meio X-Men. Essa analogia que o Gabriel fez aí sobre a Idade Média, a caça às bruxas e tal, ela comenta até sobre isso no terceiro livro, que as bruxas utilizavam uma espécie de feitiço na fogueira, que aí elas fingiam estar sendo queimadas, enquanto tinha tipo uma barreira protegendo elas. Tipo fazendo, tornando cômico a época da Inquisição. Exatamente. Que aí sacanagem, ela... né? Certo. E também a gente tem que falar aqui dos tipos de magos, né? Nem todos, ou nem dos tipos de bruxo. Porque nem todos os bruxos são iguais, né? Eles têm habilidades diferentes, eles... Especializações. É como se eles viessem de linhagens diferentes, eu gosto de pensar assim. Não, tem... mas tipo, tem os animagos, certo? Que são os bruxos que têm a habilidade de se transformar em animais. Mas peraí, eles têm habilidade ou eles ganham essa habilidade? Não, mas... eles não, é tipo uma especialização mesmo. É tipo um dom, né? É isso que eles têm. Peraí, galera. Então é uma especialização. Que eles têm até que se registrar no ministério dessa classe. Exatamente. Então ele pode ser mais de uma coisa. Mas tem uma classe determinada de bruxos que é tipo hereditária mesmo, que são os metamorfomagos. Que eles têm a habilidade de se transformar em qualquer animal ou pessoa totalmente. Porra, sim, mas tipo o caso da Tonks, isso? Não vi isso, não. Da Fênix. A Tonks não vira animal, ela fica de zoeira lá, trocando a cor do cabelo. Nunca vi ela virar um dragão. Ela vira um pouco. Ah, não, mas ela não se transforma totalmente no animal, tá ligado? Mas às vezes ela pode, por exemplo, transformar a face dela que pareça um animal, entendeu? Uhum. Ah, isso serve pra quê? Zoado. É, serve pra nada, né? Mas a questão da transformar em outra pessoa realmente serve, porque ela pode fazer espionagem. É, mas ela não pode transformar num homem, porque vai ficar... porque aí vai ficar o peitão, a cara do Harry com o peitão. Pra... Cara, isso ia ser uma parada demoníaca, cara. A indústria pornô exploraria muito bem isso, cara. Caraca, que merda. Tem os Squibs também, né? Não sei como é que... São as pessoas que são filhas de bruxos, mas por conta de virem de uma linhagem de trouxas, dá naquela fusão azão, ele sai trouxa. Ah, sim. O faxineiro, independente de seja o Fit. Argo não. Filt. É um... Tem um filtinha também que ajuda o Harry no sexto filme, eu acho. Ou no quinto, não sei. No Brasil ficou traduzido como aborto, né? Eles são... Aborto, isso, é aborto. São caras, bruxos que não conseguem usar magia, né? São abortos. Exatamente. É, eles são chamados de aborto. Os que... Os nascidos bruxos. Uma parada do inferno mesmo, né, velho? Não, mas é meio tenso mesmo isso, porque inclusive no segundo filme, no segundo livro, se eu não me engano, o Filch dá um ataque lá quando a gata dele morre, falando que o pessoal tem preconceito, porque ele é um aborto e tal, é bem... Ela explora um pouco disso, desse preconceito que... No segundo livro ou filme? Segundo livro. Segundo livro. Caraca, acho, velho. Acho que no filme eles nem abordam isso, que ia ser muito hardcore, né? É. E o Filch só aparece no primeiro filme lá, sei lá. Pô, agora eu entendo ele porque ele é tão mal, cara. Ele parece... é mal, velho. Olha aí você, parece... você foi influenciado. Eu lembro que ele faz até um curso à distância pra tentar aprender magia, que ele fica recebendo cartas com instruções. É. E aí até, acho que é um dos gêmeos que pegam. Não, o Harry. Carta, e aí ele fica putaço. É o Harry. Caraca, cara, que isso, que meu Deus. Ele parece, sabe quem? O Gargamel, com aquele gato dele. É, um pouco. A Madame Norra. Bom, eu falo Nora, mas tudo bem. Eu também falo Nora. Madame Nora. Me esclarece uma coisa, vocês que são os caras instruídos em Harry Potter. Você lembra que no sei lá, no livro, tinha uma onomatopeia que era A-R-R-E? Ah, e... Mano, isso! É verdade, o Arre! Que porra é essa, velho? Mano, que porra é essa, velho? Arre! Acho que é tipo um AF, um Oxente, qualquer coisa. Eu nunca entendi, velho. Porque os caras... Ah, tomei uma porrada, Arre, sabe? Tô assustado. LOL! Não, era, tipo, era pra me escrever LOL. Era tipo Arre, sabe? Faltando A, cara. Mas Arre é coisa de nordestino, velho. Os caras são ingleses, porra. Não falam assim. Então é... Vai ser agora. É porque o livro no Brasil foi traduzido pro nordestino. Esse ar, eu acho que é mais um A, um R, como se fosse algum. É um A com sotaque britânico, né? Oh! Cara, que merda. Mas porra da tradutora não podia ter botado AH, exclamação? Pois é, né? Então... Mas acho que não é isso. Mas não faz isso. Todo golpe que eles levam, eles sempre falam arre. É tipo AF Tanker, porra. É tomou uma porrada. Né? Aí quando criaram o meme LOL, ela pensou, eu podia ter colocado LOL no lugar de AF. É, também tem o Late Bloomers, como é que isso foi traduzido? São os bruxos que... São os bruxos que eles demoram pra poder soltar magia, né? Que eles são filhos de bruxos, eles são bruxos, mas eles completam 11 anos e não conseguem soltar magia. Caralho, demora pra usar magia. Esses são os bruxos do Ragnarok, né? Peraí que eu vou jogar magia aqui, tá carregando aqui, peraí. Cuida aí, cara. É básica. É o bruxo sem mana. São bruxos com cast. É, tá carregando aqui, pera um pouquinho, mata os orcs aí. É tipo isso, velho. Caraca. Cavaleiro se fode lá. É isso aí. E tem um tipo de bruxo que é o Harry Potter, ou o Voldemort, né? Que é a pessoa que tem a habilidade de falar com animais. Ah, esse aí não tem como treinar. Fidioglota. Isso aí é serpentes. Mas esse tem como treinar? Não tem como treinar. Não. É uma coisa que vem com você. Agora, geralmente vem com os descendentes de Slytherin. Sabe quem? Vocês sabem que a gente tem um Fidioglota aqui, porque o Wolf fala muito com cobra, né, Wolf? Ah, cara, não, que horror. Acho que bosta. Mas me diga uma coisa. É só com... só tem a galera que fala com cobra? Não tem, tipo, Dracoglota? O cara fala com dragão. O pessoal da Grifinória não. Com leões, né? Fala com leão. Não, é só Ofidioglota. Os dragões do Harry Potter, eles não são inteligentes, não é que nem no... Então, peraí. Os da Lufa-Lufa vão falar com o quê? Com a fuinha, as fuinhas, a fuinha. Avada Kedavra. criaturas mágicas, o mundo dos bruxos, não é só dos bruxos, né, cara? Eu acho bacana aquela floresta secreta, velho, ali atrás, aquela floresta proibida, né? Porque direto aparece uma parada bizarra lá, cara, bizarra mesmo, assim, assustadora, e às vezes aparece uma parada bacana, sabe? Eu acho que enriquece bastante, assim. O que aconteceu de bacana naquela floresta? Pô, eles voam naqueles bichos invisíveis. Ah, Destrades. E é lá que moram os centauros maneiros, né? Que... Verdade. Aparece ele só 3 vezes no livro. Alguém sabe a explicação da origem de algum bicho, cara? Porque, tipo, os duendes, eles são seres com inteligência quase humana, sabe? É a mesma coisa que os magos, eles só existem, são criaturas mágicas, assim como magia. Mas assim, se uma pessoa for lá, ela consegue ver um duende? Não, um trouxa não. Não, peraí, é até ver, mas ele vai ficar assim, meio absorto, né? E tanto que eu acho que os bruxos dessa época aí que acontece Harry Potter, eu acho que eles jogam uma magia que... Acho não, eles jogam uma magia que confunde a pessoa de qualquer contato com algum ser mágico. Claro. Na verdade, eles emanam obliviadores pra esses casos, pra apagar a memória da pessoa com um contato direto com qualquer criatura mágica. Ah, é verdade. Quando os obliviadores falham, eles mandam a MIB, né? Pra botar o... na verdade, os homens de preto podem ser os bruxos, né? De Hogwarts, apagando a memória das pessoas. E matando alienígenas. É, basicamente isso. Não, é porque existe a lenda dos homens de preto, por isso que existe o filme, né? Que é um homem que vai na sua casa... Como mas não é sobre... exatamente sobre alienígenas, essa lenda. É só sobre um cara do governo lá, muito sinistro. Mas é Harry Potter, né? Certo. Tem uns centauros que eu acho maneiríssimos. E uma coisa que eu notei, cara... Vocês assistiram Spider-Rick ou leram o livro? Eu assisti. Uhum. O que é que tem? Eu pensei que, na verdade, aquela parada de Spider-Rick ali poderia acontecer ao mesmo tempo que Harry Potter. Porque é o seguinte... Os meninos conseguem um círculo enfeitiçado lá que eles conseguem ver as criaturas mágicas. Então, se realmente existisse um círculo enfeitiçado e um trouxa olhasse, talvez ele conseguisse ver as criaturas mágicas, entendeu? Só que ele se prende só a esse universo das criaturas mágicas, sabe? Eu gosto de pensar que os dois estão acontecendo no mesmo universo. Eu gosto de pensar, né? Eu adaptei e aí ficou bacana, cara. Mas eu não gosto muito de centauros, não, porque eles são os caras, lá vem de novo a minha birra, do subjetivo, né, cara? Dali. Na verdade, eu também não gosto dos centauros, não. Da quiromancia, né? Prever o futuro e. Não. Não. Tipo, eles são muito lunáticos, praticamente. Eles olham para as estrelas e tiram conclusões completamente nada a ver. É, cara, você é um homem cavalo, velho. Vai ser ator pornô, sabe? Sai daí. Ai, Deus. Ia ser bizarro um pornô de centauro com aquele metamorfomago, né? Imagine a mulher com cabeça de égua e o centauro lá com corpo de cavalo. Meu Deus. Caraca, meu cara. Deus. Caralho, que antiga isso. Você tá onde, Renan? Caraca, isso é muito bizarro, cara. Então, tem uma parte até engraçada no quinto livro que o centauro lá, o Firenze, eu acho. Firenze. Que ele é expulso do bando, porque ele ajudava muito os humanos, não é? Aí ele vai dar aulas em Hogwarts de adivinhação. Aí, tipo, ele é completamente louco. Ele chega na sala, junta os alunos no chão, no mato, e bota todo mundo pra ficar olhando pras estrelas. Aí depois, quando ninguém enxerga nada, ele fala, realmente, eu não esperava que vocês vissem nada. Então por que que você começou a dar aula pras pessoas de adivinhação se você não esperava que elas enxergassem alguma coisa? Caraca, meu Deus, eu queria essa cena no filme, cara. Por que que ele não vai ensinar lá? Meu Deus. Filme é uma merda, porra! O filme é muito ruim! Caraca. Demais. A gente falou dos duendes? É. Não, falamos, mas assim, só falamos. Tem não, velho, os duendes... Olha aí, os duendes são judeus. Eles são os caras que guardam... Os duendes são judeus, obviamente, né, cara? Eles são banqueiros, narigudos e ranzinzas. E guardam rancor. Nossa, verdade. Eternamente. É mesmo, velho. Olha, velho. Eles são filhos da puta, e né? Eles que é mais guardam importante. Dinheiro numa sala que só eles conseguem abrir, né? Aqueles duendes ali, o duende mesmo, se você fosse pegar quem criou isso, que tá bom, foi a cultura arcaica europeia. Mas se você pegar da obra do Tolkien, que é isso escrito. Seriam mais pra... Os duendes, na verdade, são os elfos. E esses caras ficariam mais pros goblins, que eu acho que nem são do Tolkien. Nossa. Os duendes, eles são mais uns goblins, assim, e tal. Eles têm cara de goblin, né? Não, é, mas os duendes são pessoas complexadas, às vezes até sem motivo, né? Porque eles entram em guerra com os bruxos desde sempre, porque os bruxos não dão direito a eles de portarem uma varinha. Mas os caras trabalham melhor o metal do que qualquer pessoa, os caras são mega inteligentes, os caras têm dinheiro. Pra que que eles querem uma varinha? Eles são os anões e os goblins não só, né, cara? Eles são os mestres da forja e eles têm uma magia deles mesmo, né? Que ele usa até pra abrir o cofre lá do do Harry. Caraca, e meu Deus do céu, eles têm mais que se revoltar mesmo. Por que que os... Harry Potter é uma história de opressão, velho. Verdade, os bruxos são muito malvados, cara. Não só os bruxos, Ministério da Magia é uma... Os bruxos, raça pura, porque eles, o sangue ruim, eles têm preconceito. Eles têm preconceito contra os trouxas, têm preconceito contra os duendes. E, porra, os abortos, olha isso, velho. É um apartheid. Eles também não gostam de noob. Eu lembro até que a Rowling fez uma puta sacanagem no último livro, que ela deixa uma parada em aberto, mas que é pra você pensar assim, no nossa, né? Os bruxos são muitos filhos da puta. Tipo, ela fala que o Gryffindor, o cara que criou a casa da Grifinória, roubou os direitos autorais, basicamente, da espada de Grifinória, porque ela tinha sido feita por um duende, e depois ele roubou essa espada e falou que tinha sido feita especialmente pra ele, mas não era dele a espada. E aí fica, e aí o Harry fica pensando, será que o Grifinória era do mal? Mas aí ela nunca explicou isso, tá ligado? Então, peraí, mas a espada cabeça. não tem nenhum símbolo assim da Grifinória? É só uma espada normal? Tem forjado, mas provavelmente ele adicionou os detalhes. E aí eu não sei, porque a forja foda é dos duendes, e aí? Exatamente. É, mas ele pode até ter usado um duende pra forjar. Deve ter dado um império no duende pra ele forjar. Pode ter sido, verdade. Mas ficou umas paradas assim muito subjetivas nesse quesito. Olha aí, cara, que meu Deus, velho. Eu tô com medo. Isso acaba com todo o conceito da Grifinória de coragem, justiça. É. Coragem? Não, justiça não, coragem só, né? O Harry é o cara justo, o cara incorruptível, e aí? Não, porque ele quer. E ele é um símbolo da Grifinória, por assim dizer, no livro, pelo menos. E aí? E agora, guys? E o Tiago Potter? E o Tiago Potter? Olha aí, justiça aí. O Tiago morreu pelo filho dele, caralho. Ele é o filho da hipocrisia. Sim, ele morreu com filho. Mas ele dava cuecão nos outros. Sim, ele era um filho da puta, porque ele era mesmo. Então, tô falando, coragem. Ele teve coragem pro... Caralho, ele teve coragem pra morrer por alguém, que tal? Isso aí, eu acho que coragem... Sim, pelos negros dele, porra. Pelos negros dele. Ele fazia bullying lá, bullying com o Snape, cuecada na cabeça mágica. Mas porra. Com os amigos. Com os amigos dele. Com os Snape no meio do pátio, com cara de cabeça pra baixo no ar. Os amigos dele era gente boa, pô. Não, ele era um filho da puta. Você acha que só existe filho da puta do mundo? Fato. Então vai existir filho da puta na Grifinória também. Mas isso não quer dizer que o cara não tem algum. O cara é um anti-herói, pronto. Exatamente. Não, mas eu não acho que o Thiago tenha a qualidade pra ser da Grifinória. Tá, ele pode ser corajoso, mas ele é muito, sei lá, petulante pra ser uma pessoa. Mas eu acho que isso é uma ótima qualidade da Grifinória, cara. A petulância é misturada com a coragem, né? É, cara, é de certa forma, mas o Harry não tem tanto da petulância do pai. Ele é mais centrado. Ele tem os olhos da mãe, né? É, cara, eu nunca entendi essa desgraça. É porque ele tem os olhos da mãe, rapaz. É. E o Snape ficava afim dele, falando, pô, e os olhos da mãe. Não, sério, que porra é essa? Ih, rapaz, é verdade. Eu acho que o Snape tinha uma tara pelo Harry, olhava aqueles olhinhos. Você conforma, você... Peixe, mano. Sim, e os elfos domésticos, os dementadores. Olha aí. Elfo doméstico ou dementador? Escolha aí. Dementadores. É praticamente a mesma coisa. Ah, tá. Pô, cara, mas o elfo doméstico de lá do Sirius Black é muito... Porra, aquela criatura medonha, cara. Monstro. Não, o monstro é um duende muito sofrido, né? É um elfo doméstico. Um duende que sofreu muito. Duende? Cara, mas os elfos domésticos, eles têm uma... os elfos, né? Não necessariamente domésticos ou não. Eles têm uma habilidade, uma magia dentro deles que é completamente incompreensível pros bruxos, né? Não tem nenhuma defesa contra elas. Existe elfo que não é domésticos no Harry Potter? Não, na verdade nunca foi citado, mas olha só como eles são ruins mesmo, porque os bruxos perceberam que eles não são melhores que os elfos domésticos e eles escravizaram os bichinhos antes que eles percebessem isso. Olha aí. Pô, quando o Lúcio Malfoy desafia o... vai matar o Harry, o Dobby, ele solta um Hadouken sinistro e o teleporte dos elfos é ilimitado e incontrolável, né? Com barreira. A apagatação deles é foda, acho que eles apagatam dentro de Hogwarts, que é dito o ápice do limite. E, e coisas, né? Eles conseguem transportar coisas que não são eles, né? Toda vez que eu faço um podcast sobre algum tema de fantasia, eu fico com vontade de fazer um fanfic. Pensei agora em um fanfic de uma revolução dos duendes contratando os elfos domésticos pra lutar contra os bruxos, olha isso. Aí os bruxos seriam os novos elfos domésticos e iria criar uma nova sociedade opressora onde os bruxos, bruxo ia escrever um fanfic sobre um mundo onde os bruxos fazem uma revolução. Aí um dia saiu um Mein Kampf dos bruxos e pronto, acabou. Exato. E aí o Thiago ia subir ao poder matando todos os... Ai, meu Deus. Vai, pendurando todo mundo de cabeça pra baixo, degolado. Com a cueca, né? Versão Berserk de Harry Potter. Raio Thiago, vamos lá. Mas sabe por que eu acho o monstro parecido com os Dementadores? Porque onde ele passa, ele deixa tristeza, cara. É o rancor. Não. Na verdade, ele deixa um mau cheiro. É, mesma coisa agora. Ser beijado por um Dementador. Ele dorme num lugar que parece um cúmulo de bosta. Que louco! Pelo menos ele dorme quentinho. Mas esfria depois. Bosta fria. Coitado, monstro. Monstro é o cara mais injustiçado. Coitado, cara. Então a partir de agora, ama o monstro. Ah, não, mas peraí. Que o Peta do mundo mágico vem aqui e cobra essa situação da gente. Fala aí, Wolf. Então, o monstro, ele vira um cara bonzinho no sétimo livro. Ele vira mó apegado ao Harry e o grupinho dele, que tipo assim, começa a fazer bolo, não sei o quê, que é quando acontece se ele tem que sair da casa. É mó triste. Então, porque os elfos domésticos, eles são apegados ao mestre deles. O Dobby, por exemplo, achava que se apegou afetivamente ao Harry e passou a considerar ele o mestre dele. O monstro passou a considerar o Harry o mestre dele e se apegou afetivamente a ele. Foi o contrário, entendeu? Mas eles têm essa relação de... Existe essa revolução dos elfos domésticos? Realmente existe. O Dobby é o líder deles, né? Quando ele volta... Então, o Dobby é líder de qualquer coisa, cara. O Dobby, quando ele volta, depois do Harry ter libertado ele com aquela parada da se rebela e tal, ele liderou os movimentos de rebelião mesmo, de... Ai, que safadinho, rapaz. De elfo que ninguém fala, né, no livro. A relação dos bruxos com os elfos domésticos é quase uma coisa de lavagem cerebral, né? Porque eles colocam na cabeça do elfo que se você falar mal do seu dono, você tem que se castigar mesmo, de qualquer jeito. Então é uma coisa realmente cruel, né? Tipo, o monstro fala, ah não, o Lúcio é muito mal. E aí ele começa a bater a cabeça dele numa cômoda. É o Dobby, cara, que faz isso? É o Dobby. Não, eu falei errado. Todos falam isso, né? Só que Mas o monstro é rebelde. Quando rebel. O monstro fazia merda, ele dava umas porradas assim mesmo. Caraca, que bizarro. Bora sair disso que eu tô ficando mal. Pô, dragões que vêm da Romênia. Na verdade, de vários, né? Todos os países da Europa Oriental são infestados de dragões, aparentemente. Aí eu pensei que você ia falar todos os países que eu já ia procurar o dragão brasileiro já. O dragão brasileiro é o Lindomar, cara. Não. Mas o dragão brasileiro ia estar lá no Congresso comendo os nossos impostos. Que vão pra caralho. Não, mas você sabe que existe realmente o dragão brasileiro? É o Boitatá. Aquela cobra de fogo. Ah, é verdade. O Boitatá, ele é um bom dragão brasileiro, né, cara? Não, velho, não é não. Ele é um bicho de fogo que sai do lago. Que isso? Pra tu ver como ele é foda. Ele não tem fraqueza elemento água, cara. É, pô, ele toca fogo no óleo. O corpo dele é infestado de óleo, ele libera óleo na água. É tipo o final do Free Willy, né, velho? Do filme. O mar cheio de óleo e o Boitatá lá. Tá bom. Tá bom. Os dragões do Harry Potter, eu só não gosto que são retardados, né? Não, não são retardados. Mas os dragões são criaturas muito mal exploradas, né? Sim, sim, isso foi em minha consideração. No universo de Harry Potter. Ela fala muito pouco deles. Verdade. É porque são feras, né? Em quais livros apareceu o dragão? Vai. O quarto começou e no último. Foi no Cálice e apareceu no último um dragão quase cego, torturado, pó da rabiola. E ela faz uma rápida citação ao dragão que apareceu no quarto, no sexto, falando do transporte, que o Ministério tinha que fazer alguma coisa pra transportar os dragões sem os trouxas verem. Mas é só isso. Ah, não, também fala no primeiro, o primeiro livro, o Norberto. A Norberto. Eles carregam numa caixa, aí o Carlinhos e a Galeria do Mal leva ele. Peraí, ok, agora a gente entra no âmbito. Foi o professor lá, o carequinha que deu o Norberto pro Hagrid, certo? Certo. O Kirill, pra quê? Sim. Isso, pra quê? Pra enrolar o Troca Hagrid, de informação. Ele sabia que o Hagrid tinha paixão pelas criaturas mágicas, então ele só usou como isca pra descobrir mais sobre Harry. Sobre a pedra filosofal. Eu pensei que foi pra ele, e aí você entrou lá com o Harry dormindo, qual é o pijama? Qual é a cor do pijama dele? Toma esse dragão. O que que ele tava vestindo? Na verdade... Qual foi a cueca dele? O Quirrell era um pedófilo que tava, e aí? Como é que eu posso encontrar ele, né? Hã? Escreva com detalhes. Escreva com detalhes, dá um papel. Não. Na verdade... O Hagrid só aceitou o ovo do Quirrell porque o Quirrell pediu pra ele contar como é que fazia pro Fofo, cachorro de três cabeças, dormir. Porque ele tava comentando que adorava criaturas e tinha um cachorro de três cabeças de estimação. Aí ele perguntou, como é que faz? Aí falou assim, tranquilo, posso apoiar ele, só cantar uma música que ele dorme. Aí ele deu o ovo em troca. Aí ele manjou como é que sabia. Ah, porque ele queria fazer alguma coisa lá embaixo. Queria atrair o Harry lá pro parada, né? Pro cantinho do mal. Ele queria pegar a pedra filosofal. Tava guardada pelo Fofo, que era um cão de três cabeças. Pois é, então... E os testralhos? Qual é desses bichos bizarros? Até hoje eu não sei o que é um testralho. Tipo assim, ele é mistura de um cavalo com pele viscosa, vestido só em osso e que voa. É um Pegasus maligno. É um Pegasus do inferno. Qual é a condição mesmo pra ver um testralho? Você tem que ver a morte. Eu posso ver um testralho. Eu também. Que sinistro. Moro no Rio de Janeiro, cara. Porra. Corpo na esquina todo dia. Mas a ideia dos testralhos é meio bizarra. Porque, tipo assim, só uma pessoa que já viu a morte pode ver os testralhos. É uma coisa bem sombria, né? Em relação ao universo de Harry Potter. Por isso que eu falei que são Pegasus do inferno. Não, mas eu tô notando cada vez mais que o universo do Harry Potter é sombrio. Cara. Porque ela escreveu numa crise de depressão, velho. Então ela escreveu um quatro com um diabo, cara. Ela fez uma história infantil, mas colocou nela os elementos do que ela tava sentindo naquela época. De tudo. Capeta tava sussurrando lá no ouvido dela o tempo inteiro. Véi, você nota que a obra... Não, você nota que a obra é sombria pela quantidade de mortes que rola, né? Porque tem uma época que a autora começa a cortar um monte de personagem de vez, tá ligado? Tipo, não gosto mais Thrones, de você. Toca a música do Game of Thrones e ela sai... Ela só vai riscando essa lista de personagens. Eu soube que no quinto livro ela queria matar o Sr. Weasley, o pai do Ron. Tipo, ela tava decidida a fazer isso no ataque lá da serpente. Mas aí parece que ela pensou assim, não, ele é um ótimo pai, é o único que presta no livro todo. Se eu matar ele, vão me trucidar. Aí ela manteve. Verdade. O pai que sobrou, né, cara, no livro. Mas não. Isso não impediu ela de matar. Mas meu filho morreu, né? Não, eu gostaria de colocar um cumprimento do que o Gustavo tá falando, do morte do pai do Rony. Tem uma entrevista que ela fala que pensava em matar o Rony. No meio da saga. Nossa. Eu sei exatamente aonde. No sexto livro, quando ele bebe a bebida que derrete aí pro... Exatamente. Ela ia querer matar o Rony e, segundo ela, queria tornar o Harry um cara mais maligno, mais frio. Segundo ela, o Harry ia querer matar o Malfoy e todo comissário que ele visse na frente ia pro saco. Ele não traía. Onde é que o Rony... Isso ia ser bonito foda, cara. Pra cá. Aí sim podiam transferir a franquia pro Tarantino. Aí ele ia dar um jeito. Eu tocaria uma música pop assim, o Harry andando, aí vinha uma fumacinha assim, virando o comissário da morte, aí... Mas me digam, peraí, corta isso aqui na edição. Eu queria matar o Rony quando? Não, depois a gente fala disso por mais. Não, pera aí, não. Queria matar o Wolf falou, eu não ouvi. Você disse no que. No sexto livro, na parte que envenenam. Envenenam? Porra, eu não lembro mais nada, velho. Ah, eu lembro. Como não? Ah, tá. E no filme ele cai espumando. É. Eu não lembro, não. O Malfoy controlou a mulherzinha lá do bar pra mandar um hidromel envenenado pro Dumbledore. Não! Aí quem tomou foi. E quem comprou foi o Slughorn, aquele professor lá de poções, pra mandar de presente pro Dumbledore. Só que aí. Não, ele enfeitizou um colar pra ela mandar pro Dumbledore. Aí não deu certo. Aí depois ele foi lá, pegou e enfeitizou um hidromel do professor lá de poções. Pra que ele ia dar pro Dumbledore, mas não era aquela mulher que ia entregar e tal, era outra coisa. Exatamente. Aí ele foi lá e entregou pro ele deu o hidromel pro Rony, aí o Rony caiu morto, e quem fez isso foi o Malfoy, né? Caiu morto, não. Caiu... Mas no livro, foi realmente ela que envenenou, porque tipo, ela no bar, porque o hidromel veio de lá. Então o Malfoy só fez ela envenenar, tá ligado? Verdade. Nossa, nem tinha lembrado. Ué, não lembro mais de nada. Ah, tá. Alguém falou os gigantes? Ah, eu tenho uma coisa pra falar. Os gigantes tem uma história muito interessante. Fala. Exatamente. Eu só queria comentar que no filme, no último filme, foi mal adaptado, porque, não apareceu o Grope, um cara que queria muito que aparecesse pra bater nos gigantes. Dois, eu odeio referência de gigante, livro e filme. Eles nunca adaptam os metros, certo? Por exemplo, no livro, os gigantes tinham 8 metros. No filme, não. No filme, eles têm uns 3 metros só. O tamanho do Grope. Um gigante de 8 metros é bizarro, velho. Não, eles têm velho, 8 metros. Olha, ô, Reinaldo, olha o nome dele. Gigante. Mas, parada de 8 metros, que porra é essa, velho? Olha de novo o nome. Gigante. Sim, mas tudo bem, né? Se fosse gigante, bota o tamanho do outro 800, porra. Godzilla. Não, eu calma aí. Bizarro. Esse é um colosso daquele jogo. Uma coisa que eu acho bizarra em Harry Potter, cara, é a história do Hagrid. Assim, com a questão dos gigantes agora, né? É um mini gigante. Mano, imagina... O pai do Hagrid e uma gigante, cara. Como? Eu me pergunto como. Mas a gente já discutiu isso, a questão de proporção, lá no quando a gente falou de God of War, né? Que é um titã tem, no caso, com uma mulher, e o titã tem mais de 50 metros de altura. Então, nada é impossível. Então, o tá dizendo que o pai do Hagrid era o Kid Bengala. Não, então ele era descendente. Ou ele era descendente de gigantes também. Não. Minha mãe era imensa e meu pai era pequenininho. Ele na verdade era uma pessoa baixinha. Caraca. Ele fala que era um cara mirradinho, magrinho, assim. Então tá explicado. A mãe dele colocou o pai lá dentro e o pai fez o serviço lá dentro. Caraca, que horror, cara! Cara, acho que. Entra. O pior lugar pra uma punheta do mundo! com certeza os japoneses têm algum nome pra essa cara. Avada Kedavra. Castelo de Hogwarts, né? Alguém sabe como o castelo foi criado e por quem foi criado? Quero ver se a galera tá manjando desses assuntos aí. Bom, eu não tenho o livro Hogwarts Uma História, né? Então, qualquer jeito. Nossa, cara. Vocês não sabem mesmo? Tempo! Pô, cara, o moleque ia trazer, ele saberia, mas eu não sei. Só foi dito que tem Hogwarts Uma História, mas nunca foi explicado como é que o castelo foi criado. Criado em 93 pelo... Olha, rapaz, nesse ano, 1993? Não, em 1993. Sério? É sério que ele existe, tipo, há 17 anos? Não, eu tô falando 993. Ah, tá. Eu falei 93, também eu tô de brincadeira, né? Ele foi criado pelos quatro bruxos que representam cada cara. Os quatro bruxos, né? Os quatro... Não, eu acho que ele não foi criado pelos quatro bruxos. Os quatro bruxos, porque cada casa é diferente. Não, pelo que eu me lembro, eles criaram a escola mesmo. Criaram a escola. Foi a Rowena Ravenclaw, o Godric Gryffindor. Por favor, me ajudem, que eu não sei pronunciar esses nomes. Godric. É. Gryffindor. Vamos falar em português. Godric Gryffindor. Godrico. É Godric? Cedric? Godrico. Godric. Não. Godric Gryffindor. Ronaldo. Como é? Salazar. No caso, em português seria Helga Lufa Lufa, Rowena Corvinal e Salazar Sonseca. Eles criaram o colégio, né? E tinham o objetivo de adestrar todos aqueles bruxos malucos da Idade Média. E dar eles uma educação e ensinar eles sobre juntar, compilar, né, todo o conhecimento sobre magia. E eles eram época... tipo Aristóteles dos bruxos? Hã? Pô, pra eles fundar e ensinar a magia pra eles... Seria, no caso, Platão, ou o Sócrates, né? Ele, inclusive, na porta de Hogwarts tinha escrito: não entre se você não souber a geometria. O que eles pretendiam fazer? Eles pretendiam pegar todos os bruxos e ensinar eles sobre bruxaria, pegar o conhecimento de um, de outro, e formar ali uma escola de fato, né? Juntar todo o conhecimento que eles tinham sobre aquele universo. Durante a criação do colégio, o cara que foi criar a Casa de Sonserino, o Salazar, ele queria, na verdade, que todos os bruxos que fossem participar fossem sangue puro. Mas os outros donos das outras casas não ligavam pra isso, sabe? Então eles pegavam e tinham discípulos de que não eram sangue puro e por assim em diante, e o Salazar ficou maluco. E como ele já era afim da Rowena Ravenclaw, disputando com o Gryffindor aí. E foda-se o Lufa-Lufa, ninguém te ama. Não, Lufa-Lufa é uma mulher, cara. Eu sempre imagino a Lufa-Lufa como uma baixinha gorda. Uma mulher gorda, cara. Pô, eram dois homens e duas mulheres. Os dois ficavam batalhando por uma só e a outra ficava comendo pipoca. E aí o cara ficou maluco e criou uma câmara secreta que só um descendente dele pode abrir. Ele falou assim: a Ravena não me quer, vou fazer uma câmara secreta pra me masturbar sozinho. Tipo isso. Ele botou lá dentro uma cobra enorme. Ah, então ele era da galera do Wolf, né? Opa! Eles criaram as casas e selecionavam seus discípulos, né? A quem eles gostariam de ensinar. Depois que eles estavam pensando que eles iam morrer, eles criaram o chapéu seletor, que é o que seleciona o Harry Potter, né? Na verdade, eles não selecionavam. O Grifinória, o Sonserina e a Ravenclaw escolhiam. O resto ficava, adivinha pra quem? Lufa-Lufa. Sério? Ficava, você pega por último, Lufa-Lufa. Ah, tudo os bem. Os abortos e os, porra, os trouxas ficavam com a Lufa-Lufa. Caraca. Acho que bosta, né? Acho que é esse nome, cara. Ninguém vai. Cara, muito zoado, né? Lufa-Lufa. É tipo, por exemplo, a universidade... É tipo... Lufa-Lufa e uma cor amarela, cara. Me lembra muito peido, assim. É tipo amarelo, sabe? É tipo nome de universidade escroto, que você tem vergonha de falar que se formou lá. A Universidade Estadual da Bahia se chamava UEBA. Imagina, velho. aquele UEBA, blog. Você se formou aonde? Formei na UEBA. Não, UEBA. Era o que o pessoal falava quando passou, né? Viu o nome, UEBA, passei! É. Imagina os bruxos mandando currículo, né, pra aluno do bruxo. Eu estudei na Lufa-Lufa, tá ligado? Os caras não pegam emprego, tá ligado? Não, tem que pensar que inglês é um pouquinho pior. É Hufflepuff. Hufflepuff. Caraca. Não, o pessoal deve chegar assim, procurando emprego no ministério, aí ele olha assim: você vem com esse diploma do Lufa-Lufa? E tem o cara do Ravenclaw, pô, caraca, maluco. O Lufa-Lufa deve ser tipo o cara formado na Uniban, né, velho? Porra! Unip. Não, Uniban é o que? Universidade Banida. É, Lufa-Lufa, a gente não quer você aqui, vai para a Uniban. É tipo as organizações dos banidos, né? Caralho, velho, é a casa mais zoada do mundo, não tem ninguém. Puta que pariu, tinha velho. O Cedrico, cara. Ah, mas ele é um vampiro escroto, né? Depois a gente descobre isso. Tinha o Cedrico, mas aí depois a gente descobre por que ele foi negado nas outras, né? Porque ele era medo. Tanto vampiro, que quando, né, vai fazer a apresentação do personagem, ele tá naquela florestinha lá que ele arranca as árvores e corre com a menininha, né? Ele até tá em cima da árvore, ele cai assim da árvore. Engraçada a explicação do pessoal que vai pra Lufa-Lufa. Por que, que eles foram pra Lufa-Lufa? Ah, porque eles são o resto. É, não, é porque você é inteligente? Não. Então você não vai pro Ravenclaw. Você é corajoso? Não, então você não vai pra Grifinória. Você é mau. Você é rico? Não, mal? Você é rico e mal. Não, é mal, pô. Você é um rico, mesquinho, capitalista, marionete do corporativismo? Não, então você... Olha aí, esquerdista. Todo mundo se manifestando. Não, eu com certeza iria pra São Serino. Eu também, cara. Eu não, eu ia pra Ravenclaw, cara. Eu tenho certeza. Eu ia pra Ravenclaw porque eu sou inteligente pra caralho. Eu também. É, mas de que adianta inteligência sem manipulação e dinheiro? Pois é. Porque aí eu posso fazer um pera filosofar e sobreviver a todos os seus ataques. Não, mas aí a gente que é da Sonserina pode manipular você pra fazer isso pra gente. Exato. Mas a gente vai usar... Não, a gente, porque a galera já é inteligente. É. E que você é o cientista que fez a bomba atômica e eu sou o presidente dos Estados Unidos, cara. Pois é. Mas só mais ser da Ravenclaw mesmo e no sétimo livro ter alguma participação do que ser da Lufa-Lufa, não participou de nenhuma. Não, o Lufa-Lufa. A Luna. Não, o Cedrico, ele não era da Lufa-Lufa, né, cara? Botaram na turma errada, problema no cadastro lá, no RH, do Hogwarts. Mas me diga uma coisa, a Luna é da Ravenclaw? É. Onde é que essa garota é inteligente? A garota pô, pra caramba, ela sabe. Não, pô, ela é muito perspicaz. Não, ela é subjetiva. Aí, caraca. Tipo, no sétimo livro tem até uma demonstração de inteligência dela quando eles chegam na entrada do salão comunal do Ravenclaw. E aí fazem uma pergunta pista, pra ver se a pessoa é inteligente. E é uma pergunta bem subjetiva, realmente. Que aí pergunta assim: o quem veio primeiro, a Fênix ou a Chama? Aí ela fala com uma voz assim, bem: um círculo não tem princípio. E aí ela passa. Aí, tipo, mostra que ela é bem inteligente. Não, ela é bem racional. Né, velho? Pô, isso é filosofia, é. Ouroboros e tal. Ah, é verdade, vai aí. Caraca, filosofia é Ouroboros, cara. Não, essa resposta dela aí do Não Sei Como Tempo Precisa, é isso. Essa questão da Luna, tanto que tem a. Não sei, eu tô tentando lembrar agora se ela também fala no livro. Mas, por enquanto, eu lembro no filme que ela fala. É, não adianta perguntar pra alguém que tá vivo quando o Harry vai buscar o diadema. Da Rowena Ravenclaw. Ele pergunta, tem que perguntar alguém que tá vivo. Fala assim, não, se tava no passado, tem que perguntar alguém que tá morto. Aí eles vão até o fantasma da Rowena, da Helena, na verdade. Que é. Na verdade, o Harry vai... No livro, pelo que eu me lembro, não é assim. No livro, não, o Harry encontra o fantasma da Grifinória. E tem a ideia de perguntar a um fantasma. Bora falar. Pera, o Grifinória é o Nick? Quase o Nick quase sem cabeça. Isso. O Barão Sangrento ele é do Sassurino, né? Ele só apareceu no primeiro livro, né? Ou no primeiro filme, não, né? Pirraça é... No segundo ele aparece também. Parece? O Pirraça não é de nenhuma casa. Não, ele é zoado mesmo. Pirraça é um poltergeist. Não é necessariamente um fantasma. Pirraça é o vilão padrão dos jogos do Harry Potter. Eu sempre vi ele nos jogos, sempre queria ver ele no filme, mas, porra, achava um sacanagem. Eu também que sempre vi ele no filme. Ele aparece no primeiro filme. Eu não posso afirmar que é ele. Mas lembra que tem uma... Quando aparecem os fantasmas na sala... Aparece um gordão, assim, voando da mesa, dando uma risada muito estranha. Eu acho que era pra ser um pirraça aquilo, só que não deu muito certo. Eu acho, é a minha ideia. Avada Kedavra. As matérias, velho, defesa contra... As matérias são fodas, cara. E elas são embasadas em matérias de verdade, né? Porque tem história da magia, tem poções que é tipo química. Aritmância, matemática. Peraí, pra que um bruxo precisa fazer conta se ele tem, sei lá, a varinha? Não, é conta, é aritmância. Eu falei, aritmância deve ser a parada que a galera é engenharia de magia, sabe? Exato, pô, deve ser massa, velho. Robótica de magia. Adivinha só os mais nerds que fazem a aritmância. Eu ia fazer a aritmância. Você ia tomar bomba em aritmância. Então, peraí. Então é aritmância, poções, tem criaturas, né? Algo defesa assim. Contra as trevas. Defesa contra as trevas, que é a cadeira amaldiçoada, né? Do setor Academia de Hogwarts. Tem o feitiço. Descobre o vilão. Quem é o professor de arte das trevas? É o vilão. Na verdade, o único professor de arte das trevas que teve em Hogwarts e prestou foi o do Lupin, né? Porque o resto sempre tinha alguma treta por trás. Só que ele pra compensar, era um lobisomem, né? É, ele é um lobisomem. É, mas chegando isso, ele foi o melhor. Tem uma informaçãozinha aqui. É, no Hogwarts Uma História, porque meu amigo, que conhece pra caramba, entrou aqui, eu tô perguntando coisas pra ele. Ele falou pra mim que no Hogwarts Uma História tem até uma parada de que, como foram construídos em 900, e mais ou menos lá pros anos 1000, até o final da Idade Média, era ela dos grandes castelos medievais. Uhum. O castelo de Hogwarts, ele foi copiado e assim começou aquela parada de construir castelo na Idade Medieval, copiando o modelo de Hogwarts. Ah, não. Olha aí. Peraí, então os trouxas viam o castelo de Hogwarts? Os trouxas, provavelmente, eles conseguiriam alguma coisa naquela época. Caralho, então a Igreja Católica olhava e diz, não vamos queimar esses bruxos, não. Porque não, não eles... vamos, não. Deve ser alguma igreja. Deve ser alguma igreja. Não, eles não conseguiam, pô. Eles eram muitos, mas o cara ia lá e dava uma vada cadáver. Não existia nem ministério pra proibir isso ainda. Tá bom. Quer dizer, como é que eles foram aprender os feitiços, né? Veio do nada, assim, deu um estalo na cabeça deles. Eles foram criando, pô. É como ciência. Como é que a gente aprendeu a fazer o computador? Erro e né? Sim, mas como é que eles iam juntando assim, assim, abadabu, aí não falava nada. Abadabi. Já foi uma coisa, ele é o pau, abadabi, anota aí. Basicamente. Será que eles usavam aquela matéria de aritmancia, assim, tem uma fórmula, aí você tem que achar os feitiços usando aquela fórmula específica e tal? Cara, que pessoa subjetiva, hein? Cara. Porque o Snape, ele é um inventor de um feitiço, né? No Enigma do Príncipe, isso, o Sectum Sempra é inventado por ele. Isso, porra, faz o quê? Que ele faz uns cortes bizarros. É um feitiço de magia negra que você sente como se uma faca negra invisível, não sei porque ela é negra se ela é invisível, ela corta a sua pele como se sua pele não fosse nada. Não só uma faca, mas várias. Várias, né? Ah, Rictum Sempra é o raio. O Sectum Sempra é o de cortar. Cara, eu sempre achei que isso fosse latim, cara. Isso tem que ser latim, tem que ser mas isso é latim. Ah, seu filho da puta, seu Magal, você disse que não era, era só palavra. Eu não disse não, porra, eu não disse não, velho. Mas sim, foi que foi, disse sim, é isso, não é latim, não, é só uma palavra. Eu não disse isso. Disse? Não disse. Ai, eu disse. Volte a gravação aí, volte a gravação, você vai ver. Gabe, o Wolf quer falar. É que assim, em latim, por quê? O que que eu li uma vez, em algum lugar, não lembro onde. Abracadabra, eu crio. Exatamente. Enquanto. Eu crio enquanto ando ou falo. Eu crio quando eu falo. E a Avada Kedavra, eu mato enquanto falo. Ah, entendeu? Maneira. Então falou mais ou menos. Ela já fez, falou que é do latim, sim, isso veio do latim. Agora, peraí. Luz em latim é lux, né? E lumos é o quê? Lumos é pra. Deve ser luz também. Luminosidade, né? Ah, luminosidade. Acho que não é necessariamente isso. Pode ser uma junção com o germânico, porque afinal de contas ele passa todo em países germânicos. Uma adaptação, né? Ela pode ter usado de inspiração o latim. Mas num livro não autorizado da J.K. Rowling, cara, que tem essa parada do Avada Kedavra ser uma alteração do Abracadabra. Isso é evidente, por favor, né? Não é? Nunca percebi. Ai. Abracadabra, Avada Kedavra, né? A cena do Sectum Sempra, ela dá muito nervoso, né, no filme. No filme, eu acho o livro não, pior. É nervoso, mas quando você vê que o Malfoy tá com um corte no tórax inteiro dele, vários cortes, ele sangrando pra caramba no chão. Fazia, né, cara? Puta merda, o Harry Potter ficou. Pô, o cara vai soltar o negócio sem saber nem o que faz o negócio. Maluco da porra. Nem pra ir agora... no Google pesquisar em latim, o que significa retalhar o amiguinho. Sectum sempre, retalhar o amiguinho. Essa porra do Rictum sempre é lançar. Não, exato, é. Sectum sempre é retalhar. Não, sempre é amiguinho. É, exato. Sectum cortar. Eletrocutar, então. Rictum sempre é eletrocutar o amiguinho. Cara, eu tô nessa pintura. Retalhar o amiguinho. Deixa eu falar, Reinaldo. Etimologia de Harry Potter, né? Vai entrar isso tudo. Eu tô nessa fissura do Rictum Sempra. Que porra é essa, velho? Onde é que eu vi isso? No jogo do Harry Potter. Você levou... No primeiro filme, no duelo dele contra o Malfoy, o Malfoy dá um Rictus Sempra nele. Não, ele sai falando... Não, a gente tá falando muito errado, cara. Não, o Rictus Sempra não tem nada a ver, não. Eu lembrei agora. No segundo livro, o Rictus Sempra, o Harry usa contra o Malfoy em cima daquele palco do duelo. Não é no primeiro, não. Foi no primeiro. Foi nesse duelo, Foi no segundo. O Harry solta, Rictus Sempra. Nisso o Malfoy começa a dar muita risada e não consegue parar. É como se fosse. É riso. Não tem nada a ver com o choque. Vou ver a cena aqui. Pegando no amiguinho. Não, é sério. Fazer cosquinha, né? Ó, eu vou achar aqui, velho. Ele fala Rictus Sempra, o Malfoy começa a. Começa a rir muito, velho. É isso aqui, ó. Rictus Sempra, feitiço de luz amarela que faz o bruxo rir sem parar. Exatamente. Parabéns. A magia negra ela é classificada pelo Ministério da Magia, né? Se você pensar, Impérios é magia negra, Obliviate não é. Mas as duas são de controle mental e contra a vontade da pessoa. Não, na verdade, o Obliviate não é um controle mental. Ele vai enxergar o que você tem dentro da sua cabeça. Não vai controlar você. Mas e pra você esquecer? Como é que é? Eu acho que o Obliviate não é pra você esquecer. Eu acho que tem alguma outra magia que faz pra esquecer. Não, Obliviate que é a... Não, peraí. Não, é verdade. Eu tô confundindo com... aquela que o Snape usa no Harry. Não é Obliviate, não é Obliviate. Mas ali não é... ali é a parada da mente, né? Como é o nome daquilo? Como é o nome daquilo? Quinto Nossa. Livro, peraí. Peraí. Vai pegar, né? Vai pegar o compêndio. Não é Legilemens. Isso, Legilemens, isso aí. Que é alguma coisa latim que lemente. Mas claro. É isso aí. Não, mas é verdade, o que você falou é verdade. Obliviate também controla. Não é que controla, só apaga o que tem na cabeça da pessoa. Pera aí, como é o nome das aulas que o Snape dá pro Harry? O negócio da penseira lá? Oclumência, exatamente. Eu lembro porque esse prefixo óculo, né? Provavelmente vem de oclusão, de fechar. E eu começo essa parada de você fechar sua mente contra ataques mentais. Por Inclusive, isso é uma classe de bruxo, né? É? Não, mas isso você pode aprender, não é uma coisa genética, né? É, o tanto que o Snape ensina pro Harry. Mas, sei lá... Que não aprende em todos os anos dele. Mas não, aprende sim, tanto que ele invade a mente do Harry e vê o Tiago zoando ele. O Harry invade a mente do Snape e vê o Tiago zoando ele. Não, mas ele usa uma magia. Não, é tipo, ele usa magia, né, Magal? Ele usa magia? Ele usa tipo. Não, ele usa o link do Legilimens do Snape pra invadir a mente. Ele usou ele tipo devolve a magia. Exato. Então, ele aprendeu, pô. Não, mas ali era uma magia genérica. Ele deixa o Voldemort na mente dele quando ele quiser. Ele é mó besta. Não, porque eles eram ligados pela alma, cara. A parada de diferente. Ah, verdade, tá. Eu quero falar de Bombarda, cara. Bombarda não existe no livro. Não, Bombarda faz o cara ficar foda. Mano, eu tava assistindo o terceiro filme assim, aí ela chega assim, ela vai libertar o filme com a Lohomora, né? Primeiro filme. Bombarda, falei, nossa, velho, qual é o problema? A Hermione pegou algum livro de magia pra tropa de choque, né? Tropa no pop, tá ligado? Concreto, com 30 metros, a mulher destrói Bombarda. Tá, beleza. Mas no livro tem uma magia de explosão que chama o Confringo. Confringo. Confringo. Destrói a desgrama toda. O Harry usa quando eles estão voando no Mato Hagrid, ele subiu e a Edwige está na casinha lá da moto, ele destrói e mata dois comensais de uma vez. Mata não, entre aspas. Deixa eles apagados e cai no chão. Essas são as magias da tropa de choque. Bombarda e Gazum Lacrimejarum. E a magia da PM, qual seria, cara? É porradas na cabeça. Na verdade, seria corruptos. É, né? Corruptos totalos, né? Corruptos totalos. O cara vira o Sarney mesmo. Baculejos apertados. Avada Kedavra. Então, para organizar toda essa bagunça, precisava ter uma ordem, precisava ter um líder e tal. Então surgiu o Ministério da Magia, né? Para botar essa bagunça aí nos eixos. Agora me digam, a jurisdição do Ministério da Magia é só na Inglaterra ou é todo mundo? Bruno? Não, Inglaterra. Não, é só Inglaterra. Tem um Ministério da Magia pra cada ser todo mundo. Você não necessariamente que... ministério, né? Durmstrang é de onde? Da Rússia, será? Acho não, que... é Bulgária, um negócio assim. Bulgária, Bulgária. Oh, Bulgária, Bulgária, exatamente. Que o, até o aquele moleque ele jogava no time da Bulgária, né? É isso. É. Victor Krum. E todos os ministérios, eles confabularam e criaram o Estatuto Internacional do Sigilo. Ou seja, eles iam esconder a existência dos bruxos para os trouxas, certo? E todos eles tinham que cooperar com isso. Se um bruxo tentasse descumprir isso, ele seria penalizado. Isso até chega a acontecer com o Harry Potter, porque ele solta um Patronus fora do colégio, né? Ia ser mandado pra Azkaban, né? Que é o único presídio existente. Também tem a questão do Dobby lá, que fez uma magia próxima a ele, e ele foi o culpado. Porque na lógica do ministério, se os pais vão controlar o bruxo de não fazer nenhuma magia. Então não teria por que alguém fazer magia dentro da casa dele e ele não ser o culpado, entendeu? Uhum. Então eles protegem, né, as construções mágicas com magias que fazem aquela parada toda sumir. Tipo, se um trouxa chegar ali em Hogwarts, ele só vai ver um castelo velho e vai ficar em uma dimensão paralela à dos bruxos que estão lá. Agora, assim, quando o bruxo sai de Hogwarts, ele vai pra um lugar que não tá protegido por esse feitiço, ele passa a ser visto. Isso é bizarro, tipo, você fica pensando em Dumbledore ou em Hagrid na rua, assim, em pé, assim. Um velho barbado com uma manta gigante, né? Tem um detalhe interessante sobre esse negócio das construções que eles encobrem como magia, que é, por exemplo, um hospital. Como é que eles vão criar um hospital pros bruxos num lugar grande o suficiente e sem nenhum trouxa perceber? Aí tem o Estemungos, que é o hospital dos bruxos. Como é que eles fazem? Jogam a magia num prédio e criam ele no meio de uma cidade trouxa, normalmente. Aí eles jogam a magia que faz parecer que é um prédio em construção. Agora, olha a ideia deles. O pessoal vai passar por lá uns 100 anos, várias gerações de pessoas, e vão falar, esse prédio nunca termina de construir. Sabe o que é bizarro? Porque, assim, as pessoas não veem, né, os lugares mágicos. Agora imagina o cara tá andando assim e tal, e de repente se bate numa parede invisível, cara. O cara vai ficar maluco. Não, cara, ele para e volta. Quando você estiver andando na rua e você falar, pô, esqueci a minha carteira, e volta pra casa, você ia esbarrar num testralho, sei lá. Isso não é magia negra. É corruptus total mesmo, velho. Puta que pariu. Com trouxa, você pode fuder eles o quanto você quiser. Agora, com bruxo, você não pode fazer isso, meu amigo. Mas onde é que fica o Ministério da Magia? No subterrâneo, né? Ele fica em Londres, no subterrâneo, alguma coisa assim? É no subterrâneo, e a entrada é pelo metrô, a entrada de emergência. Tem pelo telefone? Não. Pela cabine telefônica. Não, tem a entrada da cabine telefônica, mas você pode entrar pelo metrô. Mas aí tem umas instalações diferentes. Quer ver quer ver uma parada que é um bangalelê, um sapé caiaiá da porra? É o ministro da magia que troca toda hora este porra. Ele tava tudo bem, mas aí começou o cenário de instabilidade dentro do universo da magia, ele trocou, né, cara? Eu nem me preocupava em gravar o nome de ministro, porque eu sabia que depois de 2 anos ia ter um impeachment. Ia ter um impeachment. Eu nem me preocupava em gravar o nome do professor de arte da história, porque eu já sabia que aquele era o vilão. É. Quais são os ministros, vocês sabem, em ordem? Ah, cara, eu só sei o Cornelius Fudge. Começa com Fudge, Cornelius Fudge. Primeiro de Rufus Scrimgeour. De 90 a 96, depois Rufus Scrimgeour, de 96 a 97, aí começou a cair. 96 a 97. Aí depois veio o Piltick Ness. Chick Ness, de 97 a 98, e depois veio o Shaq Bolt. Só, né? É um ano só. Que? Não. Cadê o... Qual o nome daquele negão lá? Kingsley Shaq Bolt. Ele vira ministro. Ele vira ministro. Kingsley vira ministro. Eu achava que ele era só um... Não é um chácara só. Só? Mano, esse nego é muito sinistro, cara. Ele faz magia que ninguém sabe que existe. Cara, o Kingsley é o segundo melhor Augur da Ordem da Fênix. Ele só perdia pro Moody. Cara, o cara ele é um excelente duelista, ele é um auror, ele é especializado em encantamentos, consegue fazer magia de voo, sabe fazer o patrono e ainda por cima ele trabalha com oclumência. Não, mas patrono todo mundo sabe fazer. Ele consegue fazer o patrono dele falar, cara. É o tigre, né? O leopardo. É um patrono que fala, nem é tão impressionante, a Hermione faz também. É um lince. O patrono dele é um lince. O patrono dele. Agora, macaco, tá ligado? Cris? Avada Kedavra. Quadribol. Alguém tem alguma coisa a comentar sobre o quadribol? Alguém conhece alguma coisa? Eu sei, existe um jogo real de quadribol, sabia? Muito zoado. Ai, cara, não fala isso. Ah, não, eu não consigo imaginar isso. Os caras correm com a vassoura entre o cu e porra. Ah, não. O problema do quadribol é que suas bolinhas ficam divididas ali naquela... Cara, é escroto, cara. E pior que você tem que ir andando, né, quando você tá jogando de verdade. Então a parada vai batendo ali, vai... Caraca. Sério, a galera joga quadribol com a parada entre as pernas mesmo? A vassoura, sempre pô. Tem uma cordinha, velho. Que freak, maluco. Bom, o quadribol é um jogo que basicamente não termina nunca, né? Tem essa história, né? Que ele pode ficar pra sempre enquanto ninguém capturar. É, só que aí o Harry Potter é o fodão, ele chegou lá e conseguiu pegar o pomo em menos de um dia. Então, você... É verdade, durou quase 48 horas o maior jogo da Copa do Mundo. O quadribol, no início dele, era permitido o uso de magia. Caralho. Nossa, já pensou? Aí começou a ficar interessante, né, cara? Isso aqui, amiguinho, peguei a bola. Ah! Aqui, aí é o quadribol que ele voando. Olha, retalharam, amiguinho! Existem 7 jogadores em campo, um deles é goleiro, 2 deles. Batedores, né? 2 deles são batedores e 3 deles são artilheiros, que são os que jogam com a Gladys tentando marcar. Porra, eu apanhador, um apanhador, que é a posição do Harry Potter. Que só tem um, né? Só tem um apanhador. E ele tem que pôr, o apanhador pode levar um balaço e morrer, né? Uhum. Nunca entendi aquilo, porque é um jogo super perigoso. Se você cair no chão, você morre, cara. Não, cara, ele morre muito pouco, né, cara? Os bruxos é por isso que eles colocam areia no chão. Velho, os organizadores do torneio tribruxo colocaram um moleque de 14 anos pra enfrentar um dragão. Você tá me dizendo que o quadribol é perigoso? O quadribol, ele foi... O nome quadribol, quando você traduz para português, ele não tem sentido, porque a criação do quadribol deu-se num brejo, muito antigamente, tipo... Num brejo? Foi no século 12, 10, por aí. E foi num brejo chamado Quidditch. E foi chamado assim porque as primeiras partidas eram jogadas lá. E é Quidditch, né? Em inglês, o nome quadribol realmente muda... seria um brejo chamado quadribol. Uhum. Que não faria muito sentido. É pra ficar mais parecido com futebol, né? O jogo foi criado assim, e no início não tinha o pomo de ouro. Era só um jogo de marcar gols. E... No século tipo 13... Era tipo handball, né? Era um handball, só que com argolas. Aí os caras... No século 13, era um grande costume dos bruxos caçar um pássaro chamado pomorim dourado. Aí era tão divertido, e eles faziam isso com vassouras por aí, que eles acrescentaram um pomorim dourado ao quadribol. Mas aí depois, quando o pomorim tava quase em extinção, um bruxo especialista em metais chamado Bowman criou o pomo de ouro, que é um mecanoide que substituiu o pássaro. Avada Kedavra. Então, agora o universo do Harry Potter não se resume só à Inglaterra, cara. Tipo, existem outras escolas, existem outras formas de governo que são só citadas rapidamente. Né? É verdade. Na verdade, tem até uma escola brasileira, vocês sabiam disso? Escola brasileira. Como é que você entra pelo ProUni? É. Você pode entrar pelo ProUni, né? Você tem que fazer pelo menos 700 no Enem. Caraca, não, é sério, que é muito bizarro isso, velho, porque o nome é Escola Brasileira de Magia, sabe? Lá não tem o nome Hogwarts, sabe? E a escola é na Amazônia. Caraca. Nossa, tem um aqui lá. Aí, ó, deixa a mão. Você aprende a magia de Tupã. o pessoal manda Império nos índios. Será que eles Será que é por isso que construíram a Mad Maria e largaram ela? Ela é o Expresso Escola... Aquela ferrovia, né? Não, Madeira Mamoré. Pelo São Francisco. Nego lá de Ah, cara, que horror, não dá. O pessoal manda Império nos Índios pra eles poderem tirar as árvores ilegalmente e vender pro exterior. Então, aí, tipo, quem cita essa escola brasileira lá é o Gui, o irmão mais velho do Rony. que a propósito não é citado no filme nenhuma vez. Ele tinha uma correspondente numa escola de bruxaria brasileira, que tipo uma namorada. Aí quando ele pediu pra viajar pra conhecer ela, a mãe não tinha dinheiro pra bancar a viagem. Aí a namorada mandou um chapéu pra ele de presente que murchava as orelhas dele. Cara, a das escolas estrangeiras tem a Beaux Batons, né? Que é a francesa, se eu não me engano. Belos Batons. Belos Batons, é, pode ser. E a Durmstrang, que é a da Bulgária. Mas o mais interessante é que a Durmstrang não é só pra garotos e a Belos Batons não é só pra garotas. É, verdade. É, ah, é? É apenas uma comitiva bizarra, né? É. Belos Batons. É porque é tudo francês, né, velho? Aí já viu. É, dá pra ver, né? Na verdade, ali tinha meninos também. E elas não eram humanas, né, cara? Elas eram velas, né? Peraí, eram... não é só a Fleur. Elas são humanas. Não, a Fleur não. A Fleur é porque a avó dela era vela e o avô não. Aí ela nasceu meio vela. O que é uma raça de mulheres muito bonitas que quando se estressam viram tipo, sei lá, grifos. Caralho. É ela e a irmãzinha dela que é vela, se não me engano. É meia vela. Não, elas não são velas, são descendentes. Só tem a aparência bonita, mas elas não viram velas. Tem a escola japonesa também, que o pessoal fala que só usam a varinha feita com folha de cerejeira, cara. Caraca. É bizarra. E a escola japonesa é um problema, né? Porque, porra, vai todo mundo pra Fairy Tail. Hã? Ah, cara, pelo amor de Deus, não assuma que os caras já perdem. Avada Kedavra. Além do colégio, existem diversas outras locações mágicas que vão aparecendo durante o filme e o livro, né? Tipo o Beco Diagonal. Aquele lugar é... Eu acho que o Beco Diagonal é uma 25 de março de Hogwarts, de Harry Potter. É, boa. É bizarro porque, assim, na Grã-Bretanha inteira, no dos bruxos lá, só tem um lugar onde se compra varinhas, que é no Olivares. Só que quando aquela merda fecha, não acabou, né? Ninguém mais pode ser bruxo, porque não tem mais... Não. O Olivares é o fodão, mas você pode comprar no camelô, você pode comprar... Caraca, a varinha de camelô deve ser muito bizarro. É, cara, porque existe em várias partes do mundo. Eles citam a Durmstrang, a acho que é francesa, né, a das velas, aquelas garotas lá. E a única outra que é citada é a Escola de Magia Brasileira. É, Beco Diagonal, né, velho? Beco Diagonal. Cara, o Beco Diagonal... É isso aí, o Beco Diagonal. Não, eu ia falar que vende tudo lá, mas isso é meio implícito, né? Porque ele é diagonal, vende tudo. Será que existe? É será que lá tem uma sexy shop do Beco Diagonal? Varinhas vibradoras, né? Nossa. Olha aí. Quais os tijolos que você tem que tocar no Beco Diagonal? Você sabe? É louco, pô. Três pra direita, depois três pra esquerda, volta um para cima e bate um embaixo de cima. Parabéns, velho. Parabéns, Wolf. Parabéns, velho. Parabéns mesmo, velho. Eu não sei. Eu não lembro. Som de palmas agora, Reinaldo. Peraí que eu tô rindo aqui do Reinaldo. Não é isso, cara. No último. Eu tô rindo do Reinaldo no último programa, foi mal. Quando o Gordo fala, eu nunca joguei Castlevania. E aí o Reinaldo fala, não. Ah, não, foi mal. O que foi? O que ele falou? Não me lembro. Tá, isso foi uma fugida de programa. E Hogsmeade, alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre essa cidadezinha que fica... Um vilarejo, né? Um vilarejo. É. É o único vilarejo bruxo na região, vale lembrar. Não, só tem que comentar que nunca apareceu. Apareceu uma vez, duas vezes, mas o que apareceu foi muito pouco. Então, acho que não tem nada. A história foi muito mal explorada de Hogsmeade. Eles falam muito pouco mesmo. Ó, não mostraram a... Putz, Logros. Como é que é? Logro de cadeira. Mostraram sim. Tem um filme mostraram, que não. Tem um filme que eles mostram. Não, mostrou do Fred George lá no... Você quer dizer a Dedos de Mel? Ah, tá. Não, a Dedos de Mel é de doce. Eu tô falando de logos, brincadeiras e travessuras, essas coisas. A Zonks. Zonks, isso. Nunca mostrou. Mostrou muito pouco também a loja do Fred e do George. Ah, mas a loja do Fred e do George é no Beco Diagonal. No Beco Diagonal. É, é verdade. Mas essa vídeo é um saco, velho. É um lugar nevado, assim. Ah, um lugar legal, pô. É, pra é um lugar mais bacana, cara. Devia rolar uma putaria de estudante pra caralho, né? É, porra, né, velho? Bebendo muita cerveja. Inclusive, a Hermione fica bêbada de cerveja, cara. Caramba, é, rapaz. É um lugar perfeito, cara. Aquele lugar que você leva quando e você... E tem umas casas abandonadas lá também, né? Puta, é. Rolar, a Hermione lá, bêbada acentua a burrice do Rony, né? Ah, é, cara. Inclusive, cara, eu entendo muito isso. Eu acho aquele ator, velho... parece um bicho aquele menino, cara. Cara escroto, cara. Meu Deus, velho. Poxa, por que, velho? Cara, aquele bicho parece que veio do inferno, cara. Aquele cara é muito... Poxa, velho. Caraca, o Rony. O ator que faz... Na boa, na boa. Pera aí. Tu acha ele feio? Puto, o cara parece um capeta, cara. Não, ele não é feio, não, cara. Ele tem cara de holandês, tadinho. É normal, é, velho. Não, ele é feio. Na moral. Ele é muito estranho. Pera aí, vamos ter opinião. Vamos ter a opinião de um especialista. Wolf, ele é feio? Não, mano, na boa. Não, velho, todo mundo ali é feio, na boa. Eu praticamente... Não, na boa. O Neville no último filme é um pãozinho, na boa. Caraca. Ah, não. Neville é brincadeira, né, cara? Eu achei que ele... Porra, ele ficou foda, realmente. Mas então, é, cara, o Winning, eu passei pela minha puberdade o Winning, né, cara? Ele ficou, pô, uma pessoa bem mais aprazível. Caraca, de quem você tá falando, velho? O Neville, cara. Peraí, você tá se declarando totalmente aí. Daqui a pouco o Wolf vai. Pedir seu telefone e as porras, você vai ficar louco. Ai, meu Deus, tá bom. Ah, cara, mas ele era muito escroto, cara. Ele era muito bizarro. Ele tinha umas cáries em cima do dente, assim. É, cara. O cara mais bonito é o ator que faz Snape. Não. Na boa, Alan Rickman. Caralho, vocês estão muito viados, velho. Tô aqui, né, velho? Que risada foi essa? Tem aquela casa, aquela mansão maluca lá que dizem que é mal assombrado. E que todo mundo tem medo. Gritos. Cara, o bizarro é que todo mundo tem medo de entrar na Casa dos Gritos, mas em Hogwarts também é cheio de fantasma. Pra mim é. Ó, qual é a daquela sala do não sei o que lá? Que você é, vai ter... sala segura. Então, que porra é essa? Sala segura? Ah, não, sala segura é do X-Men. Nossa, velho. Como é que é o nome dessa sala do Harry Potter? É... Hogwarts vai ajudar em que quando precisar. Sala precisa, isso. Sala precisa. Exato. Tô falando aqui a meia hora, sala precisa. Sala calma. Precisa parece um nome só, né? Sala precisa. Sala precisa. Vai ver aí em latim. Harry, sacuda a sala precisa de você. Ah, cara, que horror. Mas qual é dessa sala? Ela tem ela que você precisa. Exatamente. É. Bizarro porque, assim, tem coisas que, às vezes, mais de um personagem, ele não tá pensando a mesma coisa, mas eles encontram a mesma coisa lá. Isso é escroto. Porque, assim, por exemplo, pelo menos no filme, não sei se no livro é assim, mas quando o Harry vai entrar na sala precisa pra destruir a Horcrux lá, a tiara lá da menina, os meninos estão entrando e eles vão pro mesmo lugar onde o Harry tá. Eles não vão pra outro lugar. Sim, é um lugar só. Sim, mas eles não vão pra aqui. Sala onde... como enorme. Eu acho que quando tem alguém ali dentro, a dimensão se fixa. Você não porque no outro filme, no filme 5, os meninos estão treinando lá dentro da sala e quando o Flint vai abrir pra pegar eles, vira um banheiro. E aí, olha a falha. É porque o Field queria mijar, pô. Não. Olha a falha. Não. A falha de roteiro. Ih, quem explica agora? A porta apareceu em frente à porta que era o... Não banheiro, na verdade, onde ficavam as vassouras. Porque a porta aparece em qualquer lugar. Se você tiver, tipo, no banheiro da morta que geme, do canto nos ladrilhos, vai aparecer uma porta, você vai entrar, você vai estar na sala precisa. Você precisa de alguma coisa dentro de uma sala, entendeu? Então, na hora que eles estavam passando, eles mudavam constantemente de lugar no livro pra poder fugir pra não ficar um lugar só fixo. Então, eu acho que na hora no filme, aquela hora a porta apareceu, aumentou a porta do armário. Não, era uma parede. Era uma parede. Mostra antes, era uma parede. Era uma parede. Então foi erro do filme. Foi erro do filme, cara. Ah. Mas a sala precisa, pra você entrar nela, você tem que andar pra frente, andar pra trás. Tem uma puta sacanagem, não tem? Não é só você precisar, né? É só você precisar. Só você, por exemplo, você precisa, tipo, meu Deus, eu preciso me esconder porque estão vindo milhões de dementadores. Sei lá, aparece uma porta, você entra e se esconde. Agora, sabe o que é bizarro? Ele entrou, ele queria a Horcrux, né? Ele entrou lá, só que tinha uma pilha de bugigangas que ele não precisava. O que é que apareceu? Aquilo ali é a dimensão fantasma da sala principal. Ali é tipo onde a galera esconde as coisas, né? Vou esconder. Entendeu? Aqui. E sim, mas nós... ele não pensou naquilo. Por que que... Ele foi pra onde tava a tiara, onde a galera esconde as coisas, tava lá. Não, ele resolveu colocar a tiara num lugar que tinha muita coisa, assim, ficava mais difícil de alguém achar. Então, assim, como já existia uma sala cheia de coisa, ele imaginou essa sala, ele precisava dessa sala pra esconder, a escola foi lá, ajudou, abriu essa dimensão, né, que vocês estão falando, essa dimensão com várias coisas, ele tacou lá dentro e vazou, velho. É o limbo, aquilo ali é o limbo. É, você quer esconder alguma coisa, você vai ser, te dar aquela dimensão ali. É um furo de roteiro. É, pra mim também não faz sentido nenhum, cara. Porque se ele pensasse no lugar errado, ele nunca ia achar aquela merda, né? É, isso é estranho. Mas tipo assim, no livro fala assim, que ele tinha que pensar no lugar onde se escondem as coisas, basicamente. No lugar onde as pessoas escondem as coisas. Então ele pensa, no momento, e vai pra aquele lugar que tem a Tiara. Sim, aí sim. Se faz mais sentido, mas ainda continua meio bizarro, assim. É bizarro. Relevante. Não acabou! Vamos para a leitura de e-mail! Aham! E-mail! Estou pronto para os e-mails! Opa, pessoal! Parece que não teremos e-mail nesse episódio. Você está ouvindo agora uma mensagem gravada, certo, Magal? Bom, se você considerar que todo esse podcast é gravado, você ouviu uma mensagem gravada de uma hora há pouco tempo. Verdade. Sim. Me poupe dos detalhes, as pessoas não precisam saber os detalhes. Mas a gente precisa avisar para eles o que é que vai acontecer, né? Esse podcast é uma parte A, certo, Reinaldo? Exatamente. Como toda parte A, vai ter uma parte B, certo, Magal? Bom, depende, né? Tem alguns que sai parte A e aí mangueia e não sai parte B e tal... Mas como o Afogado no Sofá é um podcast profissional, pode ter certeza que se o Reinaldo não surtar e me mandar tomar no cu de novo, vai ter uma parte B. Exatamente, vai ter uma parte B, então... Quer dizer, vai ter uma parte B e uma provável parte C. Fica na dúvida. Então, caso tenha uma parte C, vai ter uma parte C. Caso tenha uma parte B, os e-mails vão estar na parte B. Então a gente vai ler os e-mails referentes ao programa de Harry Potter e referentes ao último programa. O último programa foi sobre o que mesmo, Adal? Foi sobre... Que beleza! Eu não sei mesmo, velho. Sobre o quê? Foi sobre segunda parte de traumas. Então é isso aí, até a parte B, né? Quando sai a parte B? Não sabemos. Fica a dúvida. Quem sabe, né? Vai lá. Exato. Obrigado aí por ter ouvido essa merda aí. Vamos lá. É, pois é.